Estamos vendo que a mulher sábia transforma qualquer problema familiar em vitória. Estamos estudando e vendo que a sabedoria é o elemento que nos leva a transformar qualquer situação adversa, qualquer situação problemática, qualquer situação aparentemente irreversível em vitória. Vimos três elementos para a sabedoria: perseverança, fé e o desejo de compartilhar. E agora nós vamos estudar as bases reais e sólidas para perseverança, fé e desejo de compartilhar. Primeiro, a fonte correta. Segundo, a visão correta. Terceiro, o desejo correto. E quarto, o alvo correto. A fonte correta, preste atenção. Sem comunhão com Deus, é impossível chegar bem a qualquer lugar. Sem comunhão com Deus, é impossível chegar bem a qualquer lugar. Na sociedade que vivemos hoje, somos induzidos, somos tentados a todo instante a corrermos atrás de coisas, a corrermos atrás de valores materiais. E isso nos leva a não ter mais tempo para buscarmos a Deus. Não importa qual a tua religião, não importa o que você crê, não importa no que você crê, você e eu precisamos de Deus. Precisamos de ter comunhão com Deus. Você precisa estar ligada na fonte correta, e a única fonte de todo o universo é Deus. Sem comunhão com Deus, é impossível chegar bem a qualquer lugar. Eu desafio você a anotar agora, em um papel, um propósito. Você vai estabelecer um momento no teu dia de comunhão com Deus. Você não precisa ir a uma igreja, você não precisa buscar o padre, você não precisa buscar um pastor, você não precisa buscar ninguém, você não precisa estar em um lugar especial, você não precisa estar diante de uma imagem, você pode estar dentro do carro, você pode estar no meio do trabalho, você pode estar deitada e você pode começar a dizer: Deus, eu estou aqui. E eu sei que os teus olhos estão sobre mim e eu quero mais comunhão contigo. Você pode conversar com Deus como você conversa com qualquer amiga. E você pode dizer: Deus, é impossível chegar bem a qualquer lugar sem a tua presença. Venha sobre a minha vida. Você pode dizer a Ele: Deus, eu faço de ti a minha única fonte para todas as minhas necessidades. Segunda base real e sólida para perseverança, fé e o desejo de compartilhar: a visão correta. Se eu viver para compartilhar, serei uma pessoa totalmente realizada. Uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas que todos nós enfrentamos, é que muitas vezes nós vemos as pessoas dependendo de nós a um ponto de nos levar ao cansaço. Muitas vezes as pessoas consideram um peso ser um instrumento que abençoa a outros. Muitas vezes as pessoas consideram um problema ser alguém que sempre é procurado para ajudar. Na verdade, no contexto do equilíbrio do universo, ser alguém que ajuda sempre, que é lembrado e procurado para ajudar, é uma bênção. A visão correta é que eu nasci para compartilhar. Eu sou um canal. Diga isso comigo: eu sou um canal. Eu nasci para compartilhar. a maioria dos problemas pessoais e familiares que nós temos. Eles vêm porque nós não queremos compartilhar. Nossa natureza é assim. Nós sempre queremos para nós, nós sempre queremos segurar o que conquistamos, nós não queremos dividir. A criança já nasce e ela tem essa natureza de não querer dividir. Ela não quer dividir o brinquedo, ela não quer dividir o alimento, ela não quer dividir o pirulito. Nós, pais, precisamos continuamente ensinar as nossas crianças a dividir, porque a nossa natureza tende a não dividir. E com isso muitos crescem e se tornam como mar morto. Mas eu preciso ter a visão correta para a minha vida. Se eu viver para compartilhar, serei uma pessoa totalmente realizada. O contrário é real. Se eu viver sem compartilhar, quanto mais eu tiver, mais eu serei uma pessoa insatisfeita. Revendo bases sólidas e reais para a perseverança, a fé e o desejo de compartilhar. Primeiro, a fonte correta. Sem comunhão com Deus é impossível chegar bem a qualquer lugar. Segundo, a visão correta. Se eu viver para compartilhar, serei uma pessoa totalmente realizada. Terceiro, o desejo correto. Quero aplicar toda a minha energia para ver minha família completamente unida em amor. O desejo de compartilhar, o desejo correto. Não apenas a fonte correta. Não apenas uma fonte qualquer, mas Deus como fonte. Não apenas a visão correta, mas o desejo correto. Estamos em uma família. Todos nós estamos em uma família. Talvez você esteja envolvido num trabalho ou envolvida em uma área profissional, em uma escola, e você tem ali o relacionamento com algumas pessoas e essas pessoas vão se tornando sua família. E nós precisamos entender que podemos aplicar a nossa energia para ver as pessoas à nossa volta completamente unidas em amor. E a forma de compartilharmos amor é compartilharmos tudo o que temos e tudo o que somos. E tudo o que recebemos da fonte correta, que é Deus. Eu estou desafiando você a ser uma mulher sábia, cada dia mais sábia. Para sermos sábios, precisamos de perseverança, de fé e do desejo de compartilhar. E as bases reais e sólidas para esses três elementos da sabedoria é a fonte correta, buscarmos em Deus, termos tempo com Deus, a visão correta, querer compartilhar, o desejo correto, aplicar toda a minha energia para ver minha família completamente unida em amor. Quarto ponto, o alvo correto. Vou ser um instrumento para o preparo da minha família na dimensão temporal, a fim de vivermos a eternidade bem. Nós vivemos esta vida, mas esta vida é muito curta. Daqui a 100 anos, nem eu nem você estaremos vivos. Talvez em muito menos tempo. Nenhum de nós permanece para sempre nessa terra. Estamos em uma vida limitada pelo tempo. Estamos de passagem nesta terra. E precisamos ter um alvo e um alvo correto neste curto tempo que estamos na terra. O meu alvo tem que ser: eu serei um instrumento para preparar toda a minha família nesta dimensão temporal, a fim de vivermos a eternidade juntos, bem. Mais adiante, nós retornaremos a este ponto para trazer alguns conceitos, alguns princípios imutáveis e de grande sabedoria. Repita comigo: o estudo traz conhecimento. O conhecimento pode nos levar à sabedoria. A sabedoria nos faz viver melhor.